O convidado da semana é então António Zambujo, que a propósito do lançamento do seu álbum Guia, que não é o primeiro, temos andado aqui atentos às suas edições. O Outro Sentido é um disco aqui amplamente divulgado no programa Sentimento, nosso colega Alberto Saraiva, mas com Guia vem algo de novo. Bem-vindo então aqui à Boa Nova. Olá, muito obrigado. Eu quero marcar um Z dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar à beirinha do fim. Depois não volto fácil vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti o camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na tua atenção, se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda doida, regalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pediu. Ah, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi. Até numa busca na internet, logo se associa o Zorro ao tema de António Zambujo, sendo que ele já era cantado antes, realmente, é Os Presos, né? Que é um tema que tem a autoria do João Monge e do João Gil, não é? Exatamente. João Monge, aliás, um seu conterrâneo, não é? Em termos de Alentejo, não é? Ele é meio mesmo vizinho, eu sou de Beja e ele é de Vila Verde de Ficalho, que fica ali mais ou menos mesmo na fronteira com a Espanha, aí uns 60 quilómetros. Essa união entre alentejanos é afetuosa, claro. Tem prazer em cantar estes novos autores? Eu tenho imenso prazer em cantar estes novos autores. Eu acho que o Guia vem na continuação do trabalho que foi feito no Outro Sentido, o mesmo tipo de sonoridade, tendo como base já não a voz, a guitarra portuguesa e a viola, mas sim só a voz e o violão. A guitarra portuguesa acaba por aparecer mais como um instrumento convidado. E em relação aos autores, a grande diferença de facto que existe entre o Outro Sentido e o Guia é precisamente essa. Nós queríamos que fosse um disco, se não na sua totalidade, que fosse na maioria composto por temas originais. E felizmente conseguimos isso, também um pouco graças ao Outro Sentido, porque estas parcerias que aparecem hoje no Guia devem-se um pouco àquilo que o Outro Sentido nos proporcionou, nomeadamente as viagens ao Brasil, o estar em contacto com muitos autores brasileiros que depois fazem parte deste guia, como é o caso do Rodrigo Maranhão, do Pedro Luiz, do Márcio Faraco, do Pierre Aderne. mas ainda em relação aos novos autores, eu gostava, queria que fosse um disco feito por originais, mas também gostava que fosse não fosse uma coisa assim impessoal, como ir a um livro, pegar num poema e juntar-lhe uma música. Eu gostava que fosse feito por pessoas que conhecessem de facto a música que eu faço, que se identificassem um pouco com ela. E felizmente isso também foi conseguido, porque todos os autores que participam no disco são pessoas com quem eu já tinha alguma, com quem eu já tinha, mantinha alguma relação de afetividade e também profissional, não é? E portanto tornou a coisa também mais fácil e mais fluida. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Um dia eu ganho o totoboto, pego na pistola e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só para ti. Uma das maneiras de ouvir falar de António Zambujo foi através do Anda Comigo Ver os Aviões, um tema que gravou com os Azeitonas. Essa participação, de que aliás tem sido muito ovacionada e com mérito para ambos, abriu-lhe portas, abriu-lhe perspectivas para colaborações. Eu acho que todas as participações com, ou parcerias com outros músicos acabam sempre por resultar em algo muito positivo, não é? Porque normalmente são músicos de géneros diferentes. No caso dos Azeitonas é um caso especial, porque eu já sou amigo do Miguel, principalmente do Miguel e do João Salcedo há muitos anos, ainda antes de eu morar em Lisboa, ainda antes de eles serem músicos profissionais. Portanto, antes do ano 2000 nós já éramos amigos e já fazíamos assim algumas patuscadas e algumas coisas juntos. De facto, o Miguel, eu acho que o Miguel, que é o autor da letra e da música, acho o Miguel um compositor genial. Repete aqui no álbum, Corridas Digest, não é? Corridas Digest foi uma música que ele fez para mim, para gravar neste disco. Mas já tinha participado em concertos ao vivo com eles, com outros temas, desde o Anda Comigo Ver os Aviões, foi uma participação em disco e também ao vivo, mas já tinha o Cantigas de Amor, já tinha feito uma série de coisas e gosto muito, e acho que isso realmente é importante. Foram nossos convidados aqui os Azeitonas, a apresentação do álbum anterior, que não este, ou vejo que este ainda não teve até o formato físico, o que tem alguma pena. Aliás, quando me disseram que iria editar o álbum Guia, fiquei com a secreta esperança de que o Anda Comigo Ver os Aviões viesse a aparecer aqui no álbum, não é? É curioso, muita gente me escreve, por exemplo, quando eu vou cantar a qualquer lado, fazer algum concerto, as pessoas dessa região ou dessa zona me escrevem a pedir para cantar o Anda Comigo Ver os Aviões no concerto ao vivo. Normalmente eu não costumo cantar. Cantei no concerto da Casa da Música, no Porto, que eles foram os meus convidados, e então nessa altura cantámos. E de facto é uma música especial e que fica muito no ouvido. É muito orgulhosa. Quero a vida pacata que acata o destino, sem desatino, sem birra nem moça que só coça quando lhe dá comichão. À frente uma estrada não muito encurvada, atrás a carroça grande e grossa que eu possa arrastar sem fazer pó no chão. E já agora a gravata com nó que me ata bem o pescoço, para que o alvoroço, o tremoço e o almoço demorem a entrar. Quero ter um sofá e no peito um crachá. Quero ser funcionário com cargo honorário e carga de horário e um ponto a picar. Eu vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Quero ter um T1, ter um cão e um gato e um fato escuro, barbear o rosto, pagar o imposto disposto a tanto. Pensava miúdo brindar a saúde com um copo de vinho, a saudar o vizinho, acender uma vela ao santo. Quero vida pacata, pataca, gravata, sapato barato. Basta na boca uma sopa com pão, com cupom de desconto. Emprego, sossego, renego, chamego e faço de conta. Fato já nota, bota na conta e a nota de conto. Ah, vou dizer que sim, ser assim assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Dizer que sim, ser assim assim, assinar a Reader's Digest. Haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Ao fim. E esse propósito, há pouco falámos da saída que vai ter para a Espanha, dentro de dias, e então depois para o Brasil. O Brasil tem sido para si, ao contrário do que muitas vezes acontece para os autores portugueses, uma casa-mãe. E quando digo casa-mãe, porque recebe, não é madrasta. Portanto, recebe-o bem e aliás, tece para si os mais elogiosos comentários. Por que acha que se deve isso? Acha-se que o Brasil começou agora assim a descobrir aquilo que nós temos de bom no nosso país, uma vez que nós já recebíamos há muito tempo aquilo que o Brasil nos tem de bom para exportar? Sim, mas nós, a única semelhança que existe entre Portugal e o Brasil é mesmo só a língua, porque exato. A dimensão do Brasil é completamente diferente da claro, dimensão claro. De Portugal e é impossível fazer comparações. Depois, em relação à relação que eles têm com a música portuguesa, eu acho que eles conhecem, eles estão a par do que se passa, do que se vai fazendo, mas o Brasil é principalmente e essencialmente um exportador de música, não é? Não é um importador. Música e futebol. Música e futebol, exato. Mas isto vinha a propósito, porque nós na semana passada estivemos aqui a falar com o Alô da Cosetti, que aliás tem ascendência brasileira, não é? Agora filha de pais portugueses, e ela sentia-se de algum modo envergonhada do Brasil não de receber bem aquilo que é feito em Portugal, que nós somos muito mais conhecedores do que é feito no Brasil do que o inverso. E o António Zambujo parece contrariar esta tendência, e aliás me deixa muito satisfeito. Isto eu acho que isso deve-se essencialmente ao facto do... um dos principais são vários motivos e foram muitas coincidências engraçadas e felizes, porque na altura aconteceu outro sentido, muitos músicos brasileiros que vinham a Portugal tocar a Lisboa principalmente, não é? Mas também a outras zonas do país. Sinceramente não me lembro já como começou, mas eu acho que foi com a Roberta Sá, foi a primeira. Vinham a Lisboa e começaram a ir ao Senhor Vinho de propósito para me conhecer e para me ouvir, e isso foi gerando, foi fazendo aquele efeito de bola de neve que depois acabou por se consumar de uma maneira acabou por ser mais abrangente o comentário do que o Caetano Veloso fez ao disco. Exatamente. Foi como que um apadrinhamento de surpresa. É um atestado de qualidade. Foi um apadrinhamento de surpresa que eu tive. E de facto, como nós, o Caetano Veloso, estava a ser um músico genial e uma das grandes referências para mim enquanto cantor, é um opinion maker muito importante no Brasil e tem muitos seguidores. E, e o facto dele ter escrito isso... Eu vou ler, se me permite, aquilo que Caetano Veloso escreveu sobre si, uma vez que, com modéstia, não está a dizer. Dizia ele: quero ouvir mais, mais vezes, mais fundo. É de arrepiar e fazer chorar. E ele referia-se, na altura, ao álbum Outro Sentido, quando foi editado no Brasil, que, por sua vez, na altura, tinha uma edição diferente da portuguesa, pois tinha participações da Roberta Sá e o Trio Madeira Brasil, Zé Renato e o Ivan Lins, ainda. Ivan Lins, exato. Mas, de facto, foi isso, foi importante. E depois na altura, houve um produtor no Brasil que se interessou por nós e disse que gostava que nós fôssemos lá tocar. E depois houve uma editora grande também, que no caso do Brasil é a Universal, que se interessou na edição do disco. E tudo isto ajudou imenso. Depois nós fomos lá tocar. O primeiro concerto que nós fizemos no Rio de Janeiro, as expectativas eram tão grandes que a sala, o auditório era uma parada de estrelas. Nós tínhamos na plateia, desde o próprio Caetano, o Chico Buarque, o Milton Nascimento, o Ney Mato Grosso, a Sandra de Sá, a Paula Morlembau. Tínhamos como músico convidado um dos maiores guitarristas do mundo da atualidade, que é o Yamandu Costa. Teve o Marcelo Gonçalves, o Ronaldo. O Marcelo Gonçalves, a própria Roberta de Sá, não? A Roberta, exatamente. Quer dizer, aquilo foi. A reação depois do público no final foi uma coisa. Foi uma coisa louca. A crítica também escreveu logo muito bem. O jornal O Globo considerou-nos uma coisa assim, mas para mim foi meio surpreendente e surreal, porque eu nunca imaginaria que as coisas. Pelo menos à velocidade a que aconteceram, nunca imaginaria que viessem que pudessem acontecer, não é? O jornal O Globo, que é o jornal mais importante do Brasil, considerar o nosso concerto um dos 10 melhores concertos do ano. Exato. Logo o primeiro concerto que nós fizemos no Brasil, aquilo foi tudo assim meio... Eu senti-me muito, muito, muito surpreendido, feliz, como é óbvio, não é? Pronto, e foi assim que aconteceu. Agora vamos voltar lá, felizmente vamos fazer uma digressão com mais 4 concertos, 2 em São Paulo, no Rio de Janeiro e 1 no Recife. E as expectativas são que para o ano voltemos novamente e que possamos fazer uma digressão um pouco maior. Vamos ver o que é que vai acontecer. Todo pranto será, sim, para mostrar que partida não é fim. É recomeço, é o avesso do luto, um renascer, o fado vem esclarecer, um azul ultramar, num brilho florescerá, para matizar esse destino. Descortinar o todo enredo que tão cedo fez o fruto do arvoredo vingar. Cada vez que voltar, sim, será melhor, e a saudade que deixei será lembrança mansa, bela e suave. Vai flutuar, o fado virá confirmar. A perfumar e rios a desaguar virão temperar os oceanos, a nos separar em continentes, mas já juntos, sorridentes, vamos só recordar. Todo pranto será assim, para mostrar que partida não é fim, só recomeçar é o avesso do luto, um renascer, meu fado vem esclarecer. Meu fado vem esclarecer. Meu fado vem esclarecer. Chegados aqui a esta parte, nós temos três desafios. É habitual para quem estreia aqui na Boa Nova. Portanto, vamos começar pelo primeiro. Primeiro é este. Imagine que vem aqui a Oliveira Hospital fazer um concerto e que lhe dizem assim: António, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores. Com quem gostaria de trazer hoje em dia? Bem, então, no seguimento da nossa conversa, obviamente que eu convidaria os Azeitonas para participar comigo num concerto. O outro autor, são duas bandas, não é? Duas bandas, dois autores, como quiser. Olha, eu sou fã de um músico brasileiro que também tive a oportunidade e a felicidade de conhecer, e que curiosamente acho que liga muito bem com o género de música que nós fazemos, que eu faço em conjunto com os Azeitonas, que é o Marcelo Camelo. Portanto, acho que se nós estivéssemos os três juntos, podia ser um concerto engraçado. Não teremos dúvidas. Agora, o segundo desafio. Vem uma banda, um autor da cena internacional. E gostaria muito que o António Zambujo fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? João Gilberto. Muito bem. Direto. Então agora vamos ao terceiro e, ao que parece, será o mais difícil. Vai haver um disco de tributo a um autor português. E que diz António Zambujo, gostaríamos muito que participasse e que escolha um tema. Ora bem, que tema seria esse e de que altura que estamos a falar? Olha, por acaso vais concretizar muito em breve. Vou cantar a canção de Embalar do Zeca Afonso. Um tributo que vai ser feito ao Zeca Afonso. Dorme, meu menino, a estrela da alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Até o final foi tudo muito mais simples do que julgávamos. Por acaso é uma coincidência que vai acontecer agora. Eu recebi o convite há pouco tempo e fiquei muito feliz por isso. Estamos a falar de um concerto ou de um disco mesmo? Um disco. Uhum. Quem é que está a organizar já agora, se podemos saber? É a editora, que era a editora do Zeca Afonso, e é a Orfeu. Orfeu, muito bem. Vamos ficar atentos a saber isso e, claro, estaremos muito gostos a saber. No primeiro semestre do próximo ano, provavelmente, será para sair nessa altura. É um tributo interessante. Aliás, já foi feito aqui há uns anos com os Filhos da Madrugada, se recordam. Então nós estamos atentos para receber. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua acostuma-se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol, num dourado sonho, vai claridade buscar. Minha rua não tem graça, mas quando por ela passa, seu vulto que me seduz. Ah, a ruazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelho da minha mágoa, me transporta ao céu para o chão, tal qual o chão da minha vida, minha alma comovida e o meu pobre coração. Espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Uma poça d'água, espelho da minha mágoa, me transporta ao céu para o chão, tal qual o chão da minha vida, a minha alma comovida e o meu pobre coração. Espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena. Boa Nova, um mundo de emoções. Sonhando. Estamos aqui a falar com um autor que já recebeu vários prémios, um dos quais mesmo em 2002, pelo lançamento do álbum pela Ocarina, recebe o prémio da melhor nova voz de fado, atribuído por uma rádio também, que já tinha premiado Mafalda Arnoux, Camané, Marisa, etc. Depois, vai mantendo sempre, para além das participações internacionais, a sua permanência na Casa Fado do Servinho. Senhor Vinho, sim. Este, e depois ganha o prémio Amália Rodrigues, de melhor intérprete, isto já em 2006. Tem apoios e também convites por parte da Calouste Gulbenkian. Tenho tido aqui, desde 2002, um processo de engrandecimento da sua obra, não é? De maneira que começa a ser cada vez mais visível o António Zambujo. Isto vem na sequência desta pergunta. Há algum tempo atrás, aqui falámos com o Alda Moutinho, ele dizia-nos que lá fora, no estrangeiro, ainda se pensa que fado é maioritariamente feminino, e que até a voz do homem, quando foi aos Estados Unidos e lhe perguntaram o que era o fado masculino, só conhecia o fado de Coimbra, até associavam aquilo um bocado à ópera. Acha que esse, entre aspas, estigma está a passar, e neste momento já é encarado o intérprete masculino a par do feminino no que diz respeito ao fado? Eu acho que ainda existem mais mulheres, mas isso é porque... Por mérito delas também, não é? Podem ser por mérito delas, como é óbvio, mas também se deve ao facto de ter existido a Amália Rodrigues, né? Claro. Porque a Amália Rodrigues foi era a única pessoa que de facto saía do país para apresentar a música. Não era a única, mas pronto, mas em comparativamente estava anos-luz à frente de todos os fadistas que existiam na altura. Havia alguns cantores que faziam algum sucesso no Brasil, nomeadamente o Francisco José, o Tristão da Silva, mas isso porque se encontrava na altura algumas semelhanças, e aliás, isso é possível constatar, basta ouvir os discos, encontravam-se algumas semelhanças com os cantores da altura brasileiros, e neste caso com os portugueses, e com o Chorinho no Brasil, e o fado canção que se fazia em Portugal nessa altura. Quanto ao facto de serem maioritariamente mais mulheres, serem maioritariamente mulheres a serem reconhecidas lá fora, para além da Amália Rodrigues, que existiu e que foi esmagadora, não é? Temos agora o caso mais recente da Marisa, não é? Portanto, é muito natural que as pessoas, não é só lá fora, também cá em Portugal isso acontece, embora menos, porque se conhece um pouco melhor a música e a história dela, mas lá fora é inevitável que as pessoas associam mais o fado a mulheres que a homens. Hoje em dia, de facto, isso está, eu acho que está a mudar, claro, como vão existindo cada vez mais homens a cantar e cada vez mais homens a serem a serem reconhecidos. Falou aí no caso de Helder Montinho, ao Ricardo Ribeiro, ao Camané, há uma série de Pedro Montinho, há uma série de outros cantores que estão a fazer um trabalho muito interessante e que estão a ter o reconhecimento merecido, junto eu. Eu acho que a música eu não concordo, não acho que a música esteja associada a mulheres, mas aceito que assim aconteça, porque de facto com a herança deixada pela Amália é difícil seria que não fosse assim, não é? Meu amor, não vás embora, vê a vida como chora, como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento de todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. E de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus. Chegando já aqui ao álbum Guia, e estamos a falar de fado, aqui tem uma mistura do novo e também há, eu ia dizer o antigo, mas se calhar cai mal, mas enfim, temos aqui também a tradição, ou seja, temos aqui o fado de perseguição, não é? Portanto, a base do apelo, e temos também aqui sonoridades novas, onde inclusive é misturar aqui músicos que vêm do jazz. Por exemplo, temos aqui o caso do virtuoso, de que eu gosto muito, o Alexandre Frazão, na bateria, o Mário Delgado. Portanto, hoje em dia, no que diz respeito ao fado, já nada é pecado. Enfim, já não há velhos de Restelo. Diz você. penso porque sou um dos que gosto de passar fado aqui na Rádio Boa Nova. Uhum. Há um programa específico de fado e tudo coabita bem, parece-me. Eu acho que sim, eu acho que o fado tem uma particularidade, sempre é uma música, para já é uma música de improvisação, né? É uma música de improviso e para além disso é uma música que é de Lisboa, não é? Muita gente diz que o fado é a canção nacional. De facto é a canção nacional, mas o fado é de Lisboa. O fado nasceu em Lisboa. Exato. Este fado, mas é o fado de Coimbra. Mas E o facto de Lisboa ser uma cidade geograficamente colocada junto a um porto de mar fez com que, musicalmente falando, fez com que o fado recebesse sempre ao longo do tempo muitas influências de fora e sofresse muitas transformações ao longo do tempo. Temos ali fases mais evidentes, como é o caso do Armandinho, que naquela altura, nos anos 20, mudou completamente a forma de tocar guitarra portuguesa. Depois temos mais tarde o Alfredo Marceneiro, que com as suas composições musicais também alterou completamente a estrutura do fado e criou então os fados tradicionais que antes existiam, só o corrido, o menor e o moraria, que eram as três bases rítmicas do fado. E depois houve uma Amália Rodrigues que foi a grande responsável pela internacionalização do fado e por trazer novos sons e novas... A Amália era engraçada porque ela trazia muito também do folclore, das beiras, que era uma grande influência para ela. Portanto, ela é daí, sempre foi muito interessada nisso. Hoje em dia acontece exatamente a mesma coisa. A música está em constante transformação e o facto... Aí preferia falar só no meu caso particular, porque seguramente os outros músicos terão os mesmos motivos que eu. No meu caso, é para além das minhas influências musicais que lhe disse, é também o facto de ter a oportunidade de tocar em muitos festivais de música pelo mundo e o facto de conhecer novos músicos, conhecer novas sonoridades e tudo isso faz com que a minha música esteja sempre aberta a outras influências e outros sons. E eu acho que isso é muito importante para mim, no meu caso particular. Acho que é muito importante existir essa abertura que dá outra dimensão à música. Quando diz há pouco, frisei aqui o termo Velhos do Restelo, diz você. E fiquei pensando, acha que tem... Era uma tricazinha. Exatamente. Foi uma piada particular, que eu vou explorá-la naturalmente. Sente que a crítica ainda é... vai tomando nota de que algumas variações não ficam bem no fado? É claro que sim. No meu caso particular, felizmente, já não vi. Não, tem sido até bastante poupado. Tem sido muito poupado, é verdade. Agora esta foi a minha provocação. Mas eu estava aqui a pensar, por exemplo, o álbum que saiu há um mês, que foi nosso convidado aqui, o Marco Rodrigues, não é? Que também teve algumas variações, naturalmente, e convites com o Carlos do Carmo, etc. E eu sinto que a crítica, para já estão a abarcar outra crítica. Edições que antes o fado era marginal, começaram a fazer crítica aos discos de fado, como outros discos, a par de Rio Veloso e de Muse, etc. Faz-se crítica a um disco de fado com um disco, uma produção, não é? E isso faz-se com o segundo patamar, logo à partida. Eu acho que sim. Olha, eu por acaso tive sorte numa dessas publicações que fala. Falamos do Blitz, não é? A Blitz, do Blitz. Deu 5 estrelas ao meu disco. Exatamente. É por isso que eu estava a dizer. Não tem razões de queixas, ou seja... Não tenho de maneira nenhuma. São autores que ajudam também a construir novas sonoridades no fado, não é? E a sensação que tenho é que a crítica já não é tão mordaz, ou seja, não, quando havia aqui uma variação qualquer, assim, este autor pôs-se a inventar, não é? E eram assim mesmo cáusticos naquilo que escreviam, e eu já na altura discordava. Hoje em dia parece que também eles se acomodaram, que as coisas de facto têm que evoluir. Eu acho que sim, e acho que a crítica não deixa de ser só uma crítica, ou seja, não, temos que relativizar também as coisas para não... Eu acho que o segredo dá-lhes a importância, dá-lhes a importância que merecem, não é? Relativizar e poder de encaixe. Exato. É o truque. Eu acho que todos os artistas têm o seu conceito estético e têm o seu ideal de som e de música, e sabem perfeitamente o caminho que querem para eles. Portanto, não será uma crítica que os vá demover dessa intenção de fazer a música como a querem fazer. Acho que a principal crítica e o grande... Há pouco estava a falar dessa história dos prémios e não sei o quê. O grande prémio para mim é tocar onde quer que seja. Felizmente tenho tocado em vários sítios do mundo e ter as salas cheias e que as pessoas saiam lá no final felizes com o que ouviram e que comprem os discos e que, felizmente, ainda não aconteceu isso em Oliveira do Hospital, que ainda não toquei aí, mas espero que quando tocar um dia que assim aconteça. E, de facto, esse é o grande prémio que um músico pode receber, é o reconhecimento do seu público. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia, vi chegar a primavera. Fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Uma das coisas que antigamente afaía-se muito o sucesso de um disco pela venda, hoje infelizmente deixou de ser possível. Por falarmos, conhecemos o download, etc. Há essa frustração, ou seja, foi dito aqui pelo Miguel Maria do Seda e do Zona Maria, que dizia que cada vez que ia com o cão ao veterinário, ele dizia, o cão tem uma pulga, ele imaginava logo que havia 10. Ou seja, sempre que há um disco vendido, haverá 10 cópias por aí. E o que é que isto cria a sensação ao António Zambujo, como, enquanto autor? Olha, isso é uma inevitabilidade. Hoje em dia, infelizmente, a crise do mercado discográfico é uma crise profunda. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se vai ter solução, se seguramente que os líderes das grandes editoras, das grandes e das pequenas também, estarão a estudar alguma alternativa para conseguir rentabilizar as produções que fazem, não é? Mas é uma questão complicada. Como lhe disse há pouco, é claro que o meu disco está à venda em todas as lojas, mas onde se nota de facto interesse das pessoas para comprar o disco é no final dos concertos, porque existe um merchandising que está nos teatros onde toco, e o disco, e as pessoas, ao terem a oportunidade de poder comprar comprar o disco nessa altura não hesitam e compram. Claro. Mas eu duvido que hoje em dia alguém que fosse ver o meu concerto num sítio qualquer se deslocasse do outro dia à loja para comprar o disco, se calhar provavelmente, e à internet e fazia um download e ficava com o disco gratuitamente. Portanto, é uma situação complicada que eu não sei qual é que vai ser a solução. Isso traz-nos aqui à colação outro problema, que é qual é a melhor montra da música hoje em dia? Porque agora falou há pouco dos concertos e então a pessoa ficou agradada. O que nos leva a pensar que muitas vezes as pessoas não conhecem porque não chega a elas a música. Muito provavelmente é assim que acontece, exatamente. Uhum. Então qual é a melhor montra que pode ser explorada pelos músicos, nomeadamente pelo António Zambujo? Eu acho que a grande montra hoje em dia é a internet. São os sites, aqueles, os Facebooks e os MySpace e essas coisas todas, e é tentar dar a conhecer. É um conjunto de coisas, não poderíamos dizer só que é só isto ou que é só aquilo. A internet acho que é muito importante para dar a conhecer a música, porque é um veículo de fácil acesso e toda a gente tem, toda a gente usa, toda a gente sabe usar, toda a gente conhece. Depois, há as promoções que se fazem normalmente, quando sai o disco, os meios de comunicação social, tudo isso, continuam a ser importantes, mas que vão sendo cada vez menos importantes, acho eu. Tem o caso dos Azeitonas, como nós falámos há pouco, os Azeitonas, por exemplo, o último disco ainda não existe, o disco... E as músicas estão todas disponíveis no site deles gratuitamente. Estamos a falar do Café Hollywood. Exato. É uma estratégia deles e eles dizem que estão felicíssimos com isso, porque têm tido muito mais concertos desde que fizeram isso. E portanto, foi a estratégia dos Azeitonas, que eu acho que é uma estratégia fantástica. E está a resultar para eles. Tem que se pensar em soluções e temos que, tem que se pensar em que um disco não é para dar lucro, um disco é um meio de promover o que vai sustentar o artístico, e cada vez mais será assim, são os concertos. E há pouco disse que Café Hollywood é um dos temas, porque o álbum chama-se Salão América. Salão América. Aliás, é que convido as pessoas a ir verem o site, que está muito original, tem o mesmo salão de beleza, né? E podem chegar ao pé do rádio e fazer o download das músicas. Para, aliás, andam aqui a passar a Boa Nova, portanto, são do conhecimento das pessoas aqui da Boa Nova. Um dos melhores concertos que teve foi no São Luís. Pelo menos é a ideia com que ficámos. Eu tenho pena, mas nunca vi António Zambujo ao vivo. Mas já li muita coisa sobre António Zambujo. E o São Luís terá sido um concerto paradigmático, onde chamou a atenção de muitas pessoas. Sente que há épocas e passagens de um autor que vão modificando, que vão fazendo com que seja mais conhecido? Ah, completamente. Completamente. A vida é feita de etapas, não é? Não só a vida profissional, mas a vida pessoal de qualquer pessoa é feita de etapas e de facto as duas, os dois concertos que dei no São Luís, que têm uma diferença entre um e outro, um espaço de 2 anos. Exato. Que foi na altura no Jardim de Inverno, ainda referente ao Outro Sentido, e foi agora na sala principal, referente ao Guia. De facto foram momentos importantes na minha carreira, onde senti que, aliás, basta ver pela, na diferença de 2 anos, a dimensão das duas salas. O Jardim de Inverno é uma sala que leva 200 pessoas. Felizmente nós fizemos 2 noites e estavam as 2 noites esgotadas. Ou melhor, não foram 2 noites, foram 2 concertos no mesmo dia. Uhum. Assim é que foi. E porque o primeiro esgotou logo e então agendámos um segundo concerto para mais tarde, que felizmente também esgotou. São 4 pessoas e 400 pessoas, e agora conseguimos esgotar a sala principal de São Luís, que é uma sala que leva 700, 800 pessoas. Portanto, só aí se vê a evolução e a uhum. diferença que faz, que fez durante esse, a diferença que, do público que existiu entre 2 anos, não é? Mas de facto é uma sala que eu tenho um bocadinho. Há várias salas, há muitas salas em Lisboa onde eu ainda não toquei e gostava de tocar, mas o São Luís, de facto, tem sido importante para mim, tem-me acompanhado. Eu já tinha lá estado com o Amália também, com o musical do La Féria. Exatamente. Onde fez de marido da Amália, não é? Onde fiz de marido da Amália, sim. E agora estive nos concertos a solo. Isso foi muito bom. Gostei muito. És musa de beleza sem limites. Me permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde somos da visão descompassa o coração. Mas a vida é bela. Este disco, e para terminarmos essa conversa, está repleto de virtuosos da música. Quem são aqueles que irão acompanhá-lo ao vivo? Ao vivo nós normalmente costumamos tocar em quinteto. A nossa formação atual é quinteto, portanto é, na guitarra portuguesa é ou o Bernardo Couto ou o José Manuel Neto. Eu toco viola e canto. No contrabaixo é o Ricardo Cruz, que tem a responsabilidade também da produção musical do disco e do concerto. Depois é no clarinete o José Miguel Conte, quem falámos há pouco, e no cavaquinho o meu querido amigo e grande músico John Luz, um músico cabo-verdiano fantástico, músico e compositor cabo-verdiano, que trouxe qualquer coisa ao concerto que eu não sei explicar bem, trouxe África ao concerto, e quando chega a África ao concerto as coisas mudam um bocado, né? Tem aqui uma private joke aqui, no tema 6, onde aparece o Lampião Zambujo, o Lagartão Cruz e o Lagartixa Conde. Provavelmente isto tem a ver com filiações clubísticas, não? Todos, curiosamente, todos disseram que iam estar muito contrariados a gravar esse tema, porque pela alusão ao Benfica. De facto, eu sou o único benfiquista da banda. Por uma razão foi convidado pela Boa Nova, não é? Não sei se já percebeu, portanto. É verdade. Eu sou o único benfiquista da banda e, de facto, eles engoliram em seco e pronto, e lá tiveram que tocar e tocam nos concertos ao vivo, felizmente. Por acaso, há bocado falou que o Zorra é a música mais ouvida, mas não foi de todo premeditado, nós não escolhemos nenhum single do disco. É claro que temos a nossa intuição musical, vai para algum, o nosso palpite vai sempre para alguns temas, neste caso do disco. Eu sempre achei que o próprio Guia, o Reader's Digest ou o Zorro, entre estas três seria a música mais radiofónica, digamos assim, a música mais a música que iria passar, uma destas três músicas seria a que iria passar mais na rádio e que iria ser escolhida pelo público, e de facto aconteceu isso com o Zorro. Mas nós aqui também temos um tema que gostamos muito, e agora que é o Quase um Fado. Quase um Fado, que é do Rodrigo Maranhão. Exatamente. Ora bem, a oportunidade foi esta. Agradecemos, claro, a disponibilidade de tempo para falarmos aqui na Boa Nova. A próxima já vai ser aqui em estúdio. Porque não esperemos estar consigo frente a frente, porque demos a conversa tão interessante, julgo eu. Pelo menos é assim que eu a vejo, e espero que tenha gostado, e espero que os ouvintes em casa também tenham essa percepção. Quando falamos daquilo que gostamos, as conversas são sempre interessantes. Claro, é verdade. E quando temos a oportunidade, por mérito seu, de ter este tipo de conversa, olha, estou muito satisfeito com isso. Muito agradecer obrigado. A disponibilidade, claro, e iremos falar mais vezes, porque a seguir a este guia, outros guias seguirão, de certeza. Ah, seguramente. Já para o ano, veja o próximo. Para muito ano, bem. Próximo. Estaremos atentos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Trago no peito segredos, amores confessos, ocultos desejos, o tempo apressado, o beijo partido, inteiro aos pedaços da vida, eu duvido. Trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito o meu mundo, fagulha centelha, amor vagabundo, que bate calado o seu bate fundo e sempre navega para o mesmo lugar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar.